Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o António Proa, do PSD, a Carla Madeira, do PS, o Carlos Ardisson, do CDS, e temos pela primeira vez connosco a Ana Jara, do PCP. Bem-vinda, Ana. Hoje vamos falar da manifestação da extrema-direita do passado sábado, que não foi autorizada. Também queremos falar de Histórias com História e Voz, iniciativa da CML e da Junta de Freguesia de Santo António. É uma iniciativa de arte pública na cidade. Primeiro, vamos, como habitualmente, a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou começar por si. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar os colegas, cumprimentar a Ana Jara, bem-vinda. O primeiro minuto é para falar de que a esta mesma hora estará a decorrer a apresentação do projeto do Martim Meniz, e deixei o colega António Proa sem primeiro minuto. Eu complemento. Mas como os nossos ouvintes sabem, que eu já tenho dito, eu vivi muitos anos no desterro, muito próximo do Martim Meniz, e tenho pena, gostava de estar. Até apresentado hoje, não é? Portanto, é apresentado hoje no Hotel Mundial, estará a ser apresentado sensivelmente a esta hora, e tenho alguma expectativa em o conhecerem. Já conhecemos alguns traços foram apresentados já há algumas semanas, mais básicos, do que é que vai constar a intervenção, mas dizer que é necessário. Há muitos anos que o Martim Meniz seja cerzido e seja definido um espaço para usufruto da população, e vejo com satisfação que hoje possa estar a ser dado esse primeiro passo. Não é o primeiro, mas é aquele que concretiza mais a apresentação. Eu lembrar que surgiu de um projeto, quando foi apresentado um projeto com detentores marítimos, que Fernando Medina ia instalar no Martim Meniz, todos uns em cima dos outros, e que aquilo não havia hipótese de voltar com aquilo atrás, não havia nada, e houve uns peticionários que apresentaram uma petição à Assembleia Municipal, e que tiveram os argumentos tão bons, inabaláveis, que não houve mais nada que fazer do que parar o projeto que estava para ser desenvolvido, e felizmente chegámos hoje a uma apresentação. Nós falámos disso aqui várias vezes. Sim, e eu ainda não estava cá, mas ouvi também na altura, mas pronto, vejo com bons olhos que seja apresentado, e certamente brevemente teremos também como tema no fórum. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Bem-vinda para já. Muito obrigada, muito boa noite a todos e a todas. Antes de dizer que é um prazer para mim estar neste espaço e substituir o meu querido camarada Modesto Navarro, espero estar à altura destas funções, que assim comece. Bom, o meu primeiro minuto é sobre o que está a ser preparado para um dos terrenos mais importantes da Ajuda, que é a encosta do Palácio da Ajuda. Um condomínio privado com um jardim fechado sobre um terreno que foi totalmente propriedade do Estado. E que, no nosso entender, PCP, é uma violência que vem lesar a freguesia e a cidade. Aliás, esta prática de instalar condomínios privados em terrenos do Estado tem sido uma prática na Ajuda. Vou lembrar aqueles condomínios da Calçada da Ajuda que foram instalados em partes de instalações militares que foram desativadas e alienadas. Mas quando diz essa prática de instalar, é porque alguém deixa, não é? Porque o Estado deixa, vende ou deixa. Exatamente, sim. Não sem a população da Ajuda ser muito contra isso, e aliás foi muito organizada nesta participação desta operação que tem o nome de Unidade de Execução da Ajuda, e reivindicou, entre outras coisas, habitação a renda acessível, contestou a volumetria, as áreas permeáveis e a questão do condomínio fechado. Falamos disto hoje porque amanhã termina o período de consulta pública do estudo de impacto ambiental, entregue à CCDR-LVT, e portanto aqui verificámos que não são incorporadas estas preocupações. Mas o que é mais grave e notório é o vazio de intenções na parte de terreno que é público. Ainda há uma parte de terreno, um terço deste terreno, que é público e pertence à Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E no nosso entender, isto é um atentado sério aos interesses da operação. Não há um compromisso do Estado para planear e construir nos seus terrenos habitação acessível e, enfim, resolver até instalações de escoteiros que ali estão. Não há compromisso nenhum e a Câmara também não dá corpo a esta negociação, e isto para nós é preocupante e inaceitável nesta altura. Muito neste obrigado. Caso, estes terrenos, para me situar, não são da Câmara, pois não? São do... Estes terrenos são da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E fazem parte desta operação, portanto... Carlos Ardisson. Ai, o Carlos Ardisson já foi primeiro. Carla Madeira. Muito boa noite a todos. Até parece que são posso aqui repetir, dúzias. Posso repetir? Que são aqui dúzias, Carla, era consigo. Não, para repetir só hoje. Sim. Vamos à Carla. Muito boa noite a todas e a todos. Dou as boas-vindas à Ana Jara, a este painel. O meu minuto é para falar de uma carta aberta que hoje foi noticiada em vários órgãos de comunicação social. Carta aberta essa que foi feita por dois presidentes de junta, o presidente de junta de Campo de Órica e o presidente de junta de Alcântara, conjuntamente com várias associações, Ares do Pinhal, a Área, a Vitae, Médicos do Mundo, Projeto foi Alcântara. Foi notícia hoje, à tarde, que um conjunto de associações que alertarem, isto já não é um alerta, é um grito de desespero, porque o alerta já vem de há uns anos a esta parte, perante o problema do consumo de droga na Avenida de Ceuta. De facto, eu já há algum tempo a esta parte que ouço os presidentes de junta em causa queixarem-se do retrocesso que está a haver naquela zona. Estamos a falar da zona que fica próximo do antigo Casal Ventoso, que tinha um problema grave, como todos sabemos, de consumo e de tráfico de droga, problema esse que foi mitigado com as várias políticas de intervenção social que foram feitas no local. Nos últimos anos, com acentuar, dizem eles, na altura da pandemia, houve um aumento do consumo naquela zona, consumo esse que pode também ter sido propiciado por um concentrar de consumo naquela zona, ou seja, não há só um consumo, um aumento do consumo, mas há um aumento do consumo naquela zona. Já há alguns anos que foi identificada a necessidade de construir outros espaços de consumo assistido, como foi o caso do Lumiar, onde foi identificado um local para ser colocada lá uma unidade para consumo assistido, e havia outros projetos... As chamadas salas de chute, a serem faladas, as chamadas casas de chute, mas de facto têm um nome feio, mas são necessárias, porque o consumo não deixa de existir. O facto de nada ter sido feito, desses projetos terem sido todos eles abandonados, segundo eles, fez com que em toda a cidade de Lisboa seja encaminhada sobretudo para aquela zona, o que está a provocar graves problemas a quem mora lá, a quem trabalha, a quem estuda lá, e parece que ninguém quer fazer nada sobre o assunto. Mas concretamente é no sítio da Avenida de Ceuta onde está o novo bairro. Exatamente. Que se construiu para substituir, mas esse novo bairro não tinha como condição que se as pessoas voltassem ao consumo perdiam as existe casas, por exemplo. Existe lá uma unidade de apoio ao consumo. A questão é que... Só existe essa. O que faz com que as outras que estava previsto serem construídas noutros locais da cidade, nomeadamente no Lumiar, foi falado no Lumiar, mas poderia ser num outro espaço, mas para o Lumiar houve um projeto em concreto, era importante, era que se fizessem mais. Como esses projetos caíram todos, anos, o aumento do consumo continuou-se a verificar e, portanto, aquela zona, se já estava a ficar mal há uns anos atrás, agora está muito pior. E não é por nós, não é por não fazermos nada, não é por não ligarmos aos problemas que eles desaparecem, antes pelo contrário, eles vão-se avolumando e os presidentes de junta, conjuntamente com várias associações, de facto, hoje fizeram um grito de alerta para que alguém olhe para aquela zona da cidade que, de facto, pertence à cidade de Lisboa e não pode ser esquecida. E, portanto, todo o meu apoio para estes dois presidentes de junta que, de uma forma corajosa, saíram em defesa da sua população. António Proa, o seu minuto agora. Bom, o meu minuto ia ser a referência a referência para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar quero cumprimentar a Ana Jara, que se estreia hoje aqui na nossa companhia. Espero que não se arrependa. mas é um gosto, como é evidente, é um gosto tê-la aqui connosco para debatermos os assuntos de Lisboa, que ainda por cima a Ana Jara também acompanha há muito tempo, no caso na Câmara Municipal, e por isso estou certo que vai qualificar aqui as nossas discussões. Como eu ia dizer, os nossos ouvintes não sabem, mas este nosso primeiro minuto não é combinado e, portanto, às vezes acontece o que me aconteceu hoje, que é o facto de eu ter pensado referir o mesmo tema que o Carlos referiu há pouco, ou seja, a apresentação do projeto do novo jardim no Martim Moniz, tema como já aqui foi dito, já o referimos aqui várias vezes. Eu tenho pena de não estar lá porque estou aqui, mas está hoje a ser apresentado e enfim, acho que é muito, muito importante, como nós dissemos, para a Baixa e para a cidade, mas em particular para a Baixa, que é tão carente de zonas, de espaços verdes e de zonas de estadia, e aquele espaço tem esse potencial de poder responder a essa carência. Não desenvolvendo este tema, porque o Carlos já referiu, aproveito para referir uma outra questão de que também é uma novidade e que também tem que ver com a Baixa. Foi anunciado pelo Vice-Presidente da Câmara, que tem também o pelour dos transportes e da mobilidade, a intenção da Câmara vir no curto prazo a restringir a circulação automóvel na Baixa. Nós já temos feito referência a essa questão, às polémicas em torno dessa possibilidade. Falámos mais do que uma vez na zona de emissões reduzidas para a Baixa, que nunca se concretizou, que vinha ainda do anterior Executivo. Falámos mais recentemente, creio eu, nos problemas ou da polémica do encerramento do trânsito na Rua da Prata e as consequências para as ruas adjacentes, nomeadamente a Rua da Madalena, e enfim, algumas críticas que foram feitas de ser uma medida avulso. Bom, parece que desta vez o que está a ser preparado para a Baixa de Lisboa não é uma precipitação, nem é uma medida avulsa ou pontual. Parece ser uma abordagem eventualmente diferente da inicialmente pensada e não concretizada zona de emissões reduzidas, mas parece-me ser um passo importante para, de facto, diminuir a circulação automóvel na Baixa, e, enfim, isso é mais ou menos consensual, a necessidade de restringir um pouco o trânsito, nomeadamente atravessamento na Baixa. A Baixa é muito fustigada por automóveis que não têm como destino a Baixa, mas que apenas utilizam a Baixa para atravessar, para ir para pontos diferentes da cidade, e, portanto, parece-me, enfim, ainda não há muita informação, julgo que é um tema que será útil virmos a discutir quando tivermos mais dados, mas este anúncio parece-me uma resposta a quem criticava a Câmara por não tomar medidas mais estruturais relativamente ao trânsito na Baixa. Está dado o sinal, veremos como evolui, mas eu quero aqui referir como um bom sinal de uma abordagem mais sistemática para os problemas do trânsito automóvel na Baixa. Bom, passamos ao nosso primeiro tema, propriamente dito. Na passada sexta-feira, o Tribunal Administrativo validou uma decisão da Câmara Municipal também relativa à manifestação da extrema-direita, disse que não se devia realizar no Martim Muniz. Eles acabaram por organizar um encontro no Arto Camões até aos passos do Conselho. Nos argumentos do Tribunal, o juiz referiu que não se encontram reunidas as condições para a realização desta manifestação, na medida em que o direito de manifestação não é absoluto, e aqui penso que é uma primeira, porque nunca um tribunal se tinha referido a isto desta forma. Aliás, havia críticos da decisão da Câmara que disseram que ninguém pode proibir uma manifestação. Pode não autorizar, mas não a pode proibir, por causa da lei que é do pós 25 de Abril, e portanto que é uma lei que defende totalmente as manifestações, não tendo em consideração que pessoas destas também podem querer manifestar-se. As autoridades administrativas podiam assim impedir a realização destas manifestações, cujo fim ou objeto seja, cá está, contrário à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou coletivas e à ordem e à tranquilidade públicas, ou atente contra a honra e a consideração devidas aos órgãos de soberania e às Forças Armadas. A polícia acabou por conseguir um cordão de segurança, não houve registro de incidentes, houve também uma contra-manifestação, um arraial organizado no Martim Muniz, um arraial de apoio aos estrangeiros que vivem e trabalham em Lisboa. Carla Madeira, vou começar por si. Acabou por não ser nada dramático, de certa forma agradou-lhe que o Tribunal... Foi por ser uma manifestação na freguesia da Câmara. Acabou por ser também uma... Foi bom, digo eu, que o Tribunal tenha tido o mesmo entendimento da Câmara. A Câmara teve este entendimento depois de ouvir a PSP e o Ministério da Administração Interna. E, portanto, decidiu que não, por si, a manifestação não era autorizada, digamos. Acabou por ser, de certa forma, uma primeira o Tribunal tomar esta dizer, no fundo, que o direito à manifestação não é um direito absoluto, calma aí, nem tudo é possível, não é? Não, em relação, claro, às manifestações. Sobretudo quando é uma manifestação que viola princípios consagrados na Constituição. A incitar ódio e portanto, e por aí esta manifestação, quer dizer, é completamente abominável num Estado de direito e num Estado de democrático. Esta manifestação acabou por ter, felizmente, muito poucas pessoas. Eu acho que acabou por ser um flop para quem a organizou. Contrariamente ao arraial que foi feito na zona do Martim Muniz, que teve muitas mais pessoas do que o que consta nesta manifestação, eu acho que estas, enfim, estes movimentos de cidadãos, se assim poderemos chamar, eu acho que devem servir como um alerta para que todos percebamos que estes movimentos não acabaram com o 25 de Abril. O 25 de Abril é algo muito bom, algo que nós elogiamos e que queremos que continue. Celebramos este ano os 50 anos, mas há muitas pessoas que não gostaram do 25 de Abril. Como é óbvio, o 25 de Abril não foi bom para todas as pessoas, por isso é que foi feito. E, portanto, muitas dessas pessoas que comemoram o 24 de Abril, há muitas pessoas que afirmam, neste caso, com são muita pujança, com muito orgulho, que festejam, eu já ouvi da boca de várias, quer dizer, que festejam o dia 24 de Abril de 74, que não festejam os dias seguintes. Portanto, essas pessoas existem, não desapareceram num ápice, são os herdeiros, são não sei o que lhe queiram chamar, mas de facto são movimentos... Não, eu estava a chamar herdeiros no sentido de já terem passado 50 anos e não haverá muitas pessoas... Ainda há, como é óbvio. Sim, não é? Ainda existem alguns. Eu era viva antes do 25 de Abril, portanto, ainda existem muitas pessoas. Sim, mas ainda existem. Como adultos, acho que já não existem. E existem tanto. Outros que já fossem adultos na que lamentam não ter vivido esses tempos e parecem ser notoriamente os que participam. Nesse sentido, os herdeiros dessa gente. Nestes movimentos. De facto, esta extrema-direita é a extrema-direita que nós tivemos durante muitos anos em Portugal, não é? Eu acho que era por isso também que Portugal era um fenómeno a nível europeu, da extrema-direita não crescer aqui, porque era representada por estas pessoas, algumas delas assassinas, não é? Não podemos esquecer que quem organizou esta manifestação e quem liderava o movimento de extrema-direita era o Mário Machado, que teve vários anos preso, como nós sabemos, por vários crimes, entre eles pelo envolvimento precisamente na morte do Alcino Monteiro, que não deixa também de ser uma afronta terem descido esta segunda manifestação organizada, ter descido a rua e terem passado precisamente pelo local onde Alcino Monteiro faleceu. Até por isso dá para ver o caráter e a personalidade das pessoas que organizaram esta manifestação. Temos agora uma outra extrema-direita a surgir, uma extrema-direita com um discurso mais polido, com o discurso do encantador de serpentes, com um discurso mais populista, parafraseando ontem a Ana Gomes no comentário televisivo, que o lobo mau, não é? Que veste a pele do lobo mau, que já comeu a avózinha e que quer comer o capuchinho vermelho. E no fundo é essa extrema-direita que nós agora temos em Portugal, e portanto, como é esta direita fofinha, digamos, acaba por estar a iludir muitos portugueses, que acham que vai resolver muitos dos problemas, ou que pelo menos vai abanar o sistema, como se eles não fossem precisamente os herdeiros do sistema, o tal sistema que foi derrubado com o 25 de Abril. Termino dizendo que foi muito positiva a atitude que a comunidade do Bangladesh teve, liderada pelo Rana, que procurou sempre acalmar as pessoas da sua comunidade. Não incendiar nada a ninguém. Exatamente, nomeadamente os comerciantes da zona do Martim Moniz, apelou sempre à calma, à serenidade. Elogiar também o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que é a Junta de Freguesia da cidade que tem uma maior comunidade, em particular do Bangladesh, que também procurou apelar à calma, e saudar a maturidade que a cidade de Lisboa teve de organizar um arraial pacífico com centenas de pessoas e de desvalorizar esta manifestação de pessoas e de ondas. Eu sei que já disse isso três vezes, mas é o nome que hoje me ocorre. António Proá, aqui há uns anos não teríamos uma convocatória deste tipo para uma manifestação. Aliás, éramos dos poucos países que dizíamos: ah, não, aqui não há grupos de extrema-direita, enfim, organizados, concretos, que movam algumas pessoas, que arrastem algumas pessoas atrás. Agora já não é o caso. Já há um partido de extrema-direita e há estas tentativas, neste caso é uma tentativa de manifestação. Há quem diga que é pior proibir do que deixá-los fazer com um cordão policial. Qual é a sua opinião? Bom, quanto a essa segunda questão, eu sou daqueles que acha que devemos ser muito prudentes nas proibições, até destas coisas que são repugnantes, mas que há pessoas que as perfilham e que devem, muitas vezes, parece-me a mim que é preferível expô-las. E desta vez isso aconteceu. Elas foram expostas ao ridículo e, de facto, aquilo foi, para além de triste, ou seja, aquela ridículo. Coisa da democracia é muito bonita enquanto tu estás de acordo comigo. Assim, Mas estas pessoas também decisão, são um bocado idiotas, não é? Sim. Eu, quando vi a decisão da Câmara, compreendia, mas desde logo fiquei apreensivo com o que poderia vir dali. E felizmente a Câmara não proibiu a manifestação nunca. O que a Câmara fez foi não autorizar naquelas condições, nas condições que tinham sido apresentadas inicialmente, e depois de um relatório da PSP, que é quem tem competência para produzir estas informações. Não havia condições. Exatamente. E foi em resultado do relatório, que dava conta de riscos sérios para a ordem e para a tranquilidade pública, e que poderia pôr, aliás, em risco a segurança de pessoas, que a Câmara decidiu não autorizar. Curiosamente, e ainda bem, o Tribunal veio dar razão a essa decisão da Câmara após o recurso dos organizadores desta manifestação, o tal grupo 1143. E depois este grupo apresentou uma outra proposta face à recusa, que não foi desautorizada. E, portanto, tudo correu... Que era a tal de ir do lado do carro. Exatamente, foi aquela que acabou por acontecer. Com muito pouca gente. E, portanto, ainda bem que a manifestação aconteceu. Quero aqui dizer que ainda bem, porque não podem vir dizer, se calhar, que eram milhares deles e que as autoridades não os reprimiram e censuraram, sim, sim. Mas não, foi possível reunirem-se, enfim, entre frases tristes e figuras tristes. O que se verificou é que a adesão foi muito reduzida, e ainda bem, essa é a parte boa, é porque há pouca gente a aderir a este tipo de posições xenófobas e racistas. E eu já agora quero também aqui dizer uma coisa: devemos ter alguma cautela também na simplificação da adjetivação de associar a extrema-direita ao racismo e à xenofobia. As coisas não são necessariamente assim. Não estou a dizer que se calhar até normalmente não acabem por ser, mas não são necessariamente assim. Eu acho que devemos ser cautelosos, porque há um partido de extrema-direita que tem, de acordo com as últimas sondagens, perto de 20%. Eu não acredito que haja 20% a acreditar que estas sondagens se podem traduzir em votos, que haja 20% dos portugueses que sejam xenófobos, racistas, mas e tudo isso. A questão não é os 20% que vão votar no partido, a questão o partido defende, não é? O partido, eu não tenho dúvidas. Não sabem também tudo o que defende o PCP, obviamente, ou tudo o que defende o PSD, obviamente. Até vota no PSD. Agora, acho que é simplificar PSD, demasiadas coisas. Este grupo, e já agora não é de hoje, que há grupos racistas que se autodesignam como de extrema-direita. Este Mário Machado, por exemplo, já foi líder de um partido que já teve vários nomes, ou de vários partidos. Sim. E, portanto, há excrescências de países, de partidos xenófobos e racistas. Há muito tempo. Há muito tempo, desde logo a seguir ao 25 de Abril. Aliás, partidos que foram também legalizados. E, portanto, não passaram como partidos inconstitucionais. Portanto, também vale a pena ser ponderado nestas classificações que se fazem. Mas, portanto, há obviamente meia dúzia de pessoas que são racistas, xenófobas, e eu, contra as quais eu estou de forma sem dúvida nenhuma, mas a democracia deve permitir expor as pessoas para que todos possam fazer um juízo daquilo que elas representam. E isso é o que eu acho que de bom aconteceu nesta manifestação. Sim. Acabou por acontecer, as pessoas foram expostas, aquilo é repugnante, e felizmente são muito poucos. Eu acho que não deve, a liberdade e a democracia, mas a liberdade no caso, tem vários riscos, implica maior responsabilidade, mas eu acho que a liberdade também deve servir para que estas pessoas e depois há lei, se possam manifestar, e depois há lei, como pois é evidente, lei, e depois há lei, e portanto eu acho que as coisas assim são mais transparentes, e não se correm o risco, porque a partir do momento em que se começam a proibir coisas, não sabemos onde é que para o critério para as proibições, e portanto eu sou muito prudente e sempre com muitas reservas às proibições, e neste caso a coisa acabou por acontecer e foi o que se viu. Em relação à manifestação para terminar no Intendente, o Arraial Multicultural, ainda bem que ele aconteceu, ainda bem que, enfim, em termos de representatividade, eu também estou no caso, agora no limite até me vou contradizer, mas eu acho que são muito mais as pessoas que recebem bem os imigrantes do que aquelas que lá estavam representadas. Sim. E em parte, possivelmente, porque houve um aproveitamento político daquela manifestação. E eu acho que quando assim é, as coisas ficam mais... têm menos significado, porque há sempre alguém que se aproveita de manifestações que são da sociedade, como se costuma dizer, da sociedade civil. E no caso em concreto, a líder do Bloco de Esquerda, de facto, foi lá, do meu ponto de vista, tirar proveito daquela manifestação, e eu também não gosto desse tipo de aproveitamentos partidários. Mas para terminar, ninguém pode dizer que o nosso Estado democrático e livre oprime quem se quer manifestar, e depois quem se quis manifestar revelou que não tem grande representatividade, e ainda bem. Ana Jara. Bom, queria dizer primeiro que esta manifestação foge completamente àquilo que é a nossa Constituição, e portanto havia aqui uma importante... Por isso é que houve estes parceiros, não é? Decisão a tomar, que que era, esta manifestação não tinha condições de se realizar, exatamente porque não cumpre a Constituição. Tem uma natureza racista, xenófoba, fascisante, e, portanto, isso vai contra os termos da nossa Constituição, que é pela liberdade, pela democracia. Portanto, estes grupos não têm, de facto, qualquer lugar na mensagem que veiculam dentro desta lei geral que todas as instituições públicas se, pela qual têm que se reger todas as instituições públicas. E, portanto, a CML, ao não invocar estes princípios constitucionais e ao invocar o parecer de segurança apenas e só para impedir esta manifestação, abriu, no nosso entender, um precedente que é perigoso nestes princípios da liberdade e da democracia. É o exercício da manifestação é um direito fundamental e não pode ser impedido por uma razão administrativa. E portanto, é que fique claro que é a Constituição ela própria que impede que esta manifestação se realize. E, portanto, estamos aqui perante... Mas porquê? Por aquilo que estava no preâmbulo da convocatória? Ou porque são exatamente, pessoas de extrema-direita? Sim, a convocatória... Também têm direitos. A convocatória era racista, okay, xenófoba e fascisante. E, portanto, aquilo não deveria passar o crivo de uma permissão para se realizar. Mas e a história de que ninguém pode proibir, de facto, as manifestações com a atual lei da manifestação que nós temos? Ou seja, que a única coisa que a Câmara ou outra instituição pública, no caso, possa fazer é... A Constituição tem outros artigos, não é? Tem um artigo que não expressamente autorizar. Não permite este tipo de enfim, manifestação. Portanto, para si deviam ter ido por aí. É inaceitável que haja um grupo que se permite ventilar e veicular estas mensagens em espaço público. Ameaçando outros grupos, diminuindo pessoas que pertencem a esta cidade, que é uma cidade livre, deve ser e continuar a ser livre, e portanto isso é inaceitável. Mas também é inaceitável este precedente que se cria com esta situação que é a discussão que nós estamos a promover, não é? Para si a Câmara agiu mal. Sim, a manifestação proibida por razões de segurança é perigoso. É perigoso porque pode permitir que de hoje para amanhã esse direito de grupos que nada têm a ver com este seja posto em causa com esse precedente. Tem razão nisso. Este então, argumento, o futebol, que próprio, anda tudo à pancadaria. Ele próprio é perigoso. Mas a invocação de preceitos constitucionais pode, também, não é suficiente. Também é perigoso. E, portanto, isto é tudo um gelo muito fino que se pisa quando se pretende impedir. Sim, mas é claro, a nossa Constituição feita pós 25 de Abril, portanto, vindo o país de um regime fascista, proíbe, porque percebe, o país entendeu, a perigosidade de autorizar grupos fascistas e aquilo que é... Naquilo que é já se ouviu há dias falar em modificar deste tipo de pensamento, alterar a lei neste sentido. Sim, mas nunca nesse sentido. E depois é perigoso porque de facto permitiu que este grupo saísse à rua. E portanto esta manifestação ocorreu com esta mensagem nas ruas de Lisboa. Enfim, percebemos que a escala é ameaçadora e também uma palavra para dizer que na verdade a escala desta convocatória também foi empolada, de certa forma, não é? E pois dizer que poucos, não é? Como a Carla disse, sim, é positivo que sejam poucos, mas ganha uma dimensão, e não foi uma dimensão ganha com as pessoas que ali se manifestaram. A dimensão foi ganha na comunicação social. Sim, claro, enfim, mas se é uma convocatória alguns... que sai para a comunicação social, claro, a comunicação social também estava interessada em saber o que é que se ia passar, não é? Sim, mas há muitas manifestações na cidade de Lisboa e não há, enfim, uma tarde inteira de diretos, enfim, não justificaria este empolamento ou esta, no fundo esta mensagem ganhou relevância, sim. Foi posta nas televisões, foi posta nos mídias, portanto, sim. Ela é errada e e deve ser entendida assim, e portanto nós não devemos permitir, por estas razões, que estes grupos possam enfim, sair à rua numa cidade como Lisboa, cheia de gente, cheia de imigrantes, cheia de pessoas que todas elas fazem parte da estrutura social da cidade. Enfim, há também este parecer que invoca isso, invoca a parte social, não é? O tema da sociedade e da sociedade específica que compõe a cidade de Lisboa, que é esta, e que este grupo ameaça, enfim, e impõe uma mensagem que não tem, que é racista. Carlos Arges, eu rapidamente acho que todos os que estamos aqui sentados à mesa repudiamos o tipo de pensamento que essas pessoas têm. Portanto, acho que com pontos de vista diferentes, ligeiramente diferentes, mas não divergimos no repúdio ao comportamento extremistas e de extrema-direita. Dizer, se não me falha a memória, que para informar uma Câmara Municipal, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, do que vai decorrer uma manifestação, é comunicado apenas um percurso ou qualquer coisa assim do género, se não me falha a memória, de há uns tempos, e portanto será por aí que o engenheiro Carlos Moedas e o executivo decidiram que não era lógico autorizar. Eu li que a Câmara não pode, ninguém, não há entidade em Portugal que possa proibir uma manifestação. Mas é isso que eu estou a dizer agora. Seja ela qual for. Antonieta, o que li, se calhar é falso. Sim, já há uns anos foi discutido essa situação também, publicamente. Sim, portanto, com outra situação. Não autorizou, agora, mas não proibiu. O Tribunal Administrativo veio dar um parecer diferente. Vai dar um parecer diferente. Mas o que foi feito foi que não autorizou que a manifestação decorresse no Martim Moniz e nas ruas em redor, porque era um ato provocatório contra as comunidades que ali estão. Portanto, bem, e o Tribunal aí, com isso, Tiziana Jara, pela primeira portanto, vez, veio dar razão portanto, aos outros adversários. Esta segunda opção, ou esta marcha, depois que se veio verificar, eu, em parte, concordo também com o António, que eu também me custa a ver quando se começa a proibir, começa-se e depois nunca mais se sabe onde é que se para, porque este é mais extrema-direita ou outro, este não é tanto, pronto, daqui a bocado é a extrema-esquerda, não, pronto, é um limite, um limiar difícil de determinar. E isto também, caso também, é antidemocrata, também expôs, xenófobo, também expôs uma... que é um pequeno grupo. E com outros também estou de acordo com a Ana Jara, também não faz qualquer sentido. Mas isso é em vários temas, que as televisões explorem as coisas à exaustão. Mas isso todos nós chegamos a casa, quando saímos daqui, chegamos às nossas casas, ligamos os telejornais e está tudo a dar coisas que não fazem qualquer sentido sequer ser notícia. Quanto mais serem diretos, constantes. Pronto, mas estamos numa sociedade que vive muito dos gostos e dos likes e das coisas todas, muito rápidas, e não fazem sentido. Mas o que foi positivo no meio disto tudo para a cidade ter sido, não ter sido autorizado naquele espaço, ter sido permitido com o cordão policial noutra zona, que se fossem expostos e se mostrassem que são públicos. Portanto, sim, acho que foi um equilíbrio, ficou claro. Que esperando que cada vez sejam menos. Bom, primeira parte do Fórum Lisboa, vamos fazer um pequenino intervalo, voltamos já a seguir. Amália, Loures, Odivelas, Lisboa, 92.0. Setúbal, Sines, Grândola, Santiago do Cacém, 100.6. Fórum Lisboa, o que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete, terça, às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, é a segunda parte do Fórum Lisboa. Vamos ter agora não muitos minutos para falar deste segundo tema, Histórias com História e Voz, iniciativa da CML e da Junta de Freguesia de Santo António, uma iniciativa de arte pública na cidade. António Croa, diga-nos tudo sobre isto. Foi o António que propôs este tema. Eu achei muito... Diga-nos tudo em dois minutos. Muito bem. Não, achei muito curiosa esta iniciativa. Curiosa e interessante. Curiosa porque é uma abordagem menos tradicional, menos espectável, menos formal, mas que é muito interessante e muito importante e que faz... lembrar uma coisa que eu tenho vindo a notar já há muitos anos e que permanece. A arte pública e as estátuas em Lisboa estão muito mal identificadas e há algumas até que não estão identificadas de todo. E, portanto, não se valoriza esse património público, essa arte pública, na cidade de Lisboa. Eu tenho ideia que a última vez em que a Câmara fez isto de forma mais sistemática foi quando o João Soares ainda não era Presidente da Câmara, ainda era Vereador da Cultura. Com o Daniel Sampaio como Presidente. E encontrou o Jorge Sampaio. E que encontrou uma fórmula, uns suportes que colocou grande maioria dos monumentos e das estátuas, até era mais monumentos, que identificavam, que tinham um pequeno resumo e que dava a conhecer o que é que se estava a ver. E isso faz muita falta. Já me na aconteceu cidade. Procurar estátuas, ver uma estátua, querer saber quem é. Isso, não está. Eu costumo dar um exemplo no Jardim da Parada, em Campo de Ourique. Há lá uma estátua da Maria da Fonte, que ninguém sabe que é da Maria da Fonte, não diz nada. Não diz nada. Bom, mas então o que portanto, é que esta iniciativa o que é que esta, estátua, esta iniciativa fez? Pegou, salvo seja, em 22 estátuas. É uma iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António, do seu presidente Vasco Morgado. Selecionou estas 22 estátuas, convidou uma série de artistas, associou-se ao Centro Nacional de Cultura, que lhe dá alguma credibilidade científica, digamos assim, e, portanto, encontrou uns suportes em que qualquer pessoa com um telemóvel lê um QR Code e passa a ouvir a estátua a falar com ele, com quem está ao telefone, com artistas com vozes conhecidas que contam a história da personagem que é retratada na estátua, conta também a história do artista que esculpiu a estátua e, portanto, é uma excelente iniciativa para chamar a atenção para o nosso património público, para a nossa arte pública na cidade. Foi uma coisa que custou pouco dinheiro. A Câmara apoiou esta ideia, ao que sei anda na ordem dos 50 mil euros para estas mais de 20 estátuas. E, portanto, com uma iniciativa simples, inovadora, eu acho que se enriqueceu a cidade e eu gostava que isto pudesse ser propagado por outras zonas da cidade, com as juntas de freguesia, com a Câmara a acompanhar para lhe dar alguma coerência. Acho que era muito interessante. Na Baixa de Lisboa já havia umas coisas feitas em relação ao 25 de Abril, de sítios-chave em relação ao Dia da Revolução, em que no chão, no passeio, está também um QR Code em que a pessoa põe e vê que por ali passou. Na Baixa não só. Na Baixa não só, não é? Eu lembro que a freguesia tem vários sítios, portanto, foi um projeto da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com as juntas de freguesia, por onde a Revolução passou, a assinalar precisamente ou no chão. É o mesmo género de coisa, não é? Ou com uma placa, sim. A assinalar que é importante que as pessoas conheçam a história da sua cidade e, portanto, é importante também que conheçam a história das esculturas e das estátuas existentes na nossa cidade e, portanto, tudo o que seja para dignificar o património histórico da cidade e para dar a conhecer quer a quem reside em Lisboa, quer a quem nos visita, a história de Portugal é importante. Eu não estou a par dos pormenores deste projeto, eu não percebi se isto foi um projeto exclusivo da Junta de Freguesia de Santo António, se é um projeto da Câmara Municipal de Lisboa que teve... É da Junta que teve o apoio da Câmara, mas foi um projeto da Junta que portanto, foi apresentado. Portanto, estamos a falar de uma junta que recebeu 50 mil euros da Câmara para desenvolver o projeto. Eu não conheço o pormenor, mas ao que sei, a relação da Câmara com as juntas permite que as juntas tenham projetos que apresentam para serem financiados se pela isso, Câmara Carla, Municipal. Qual é o problema? Não, eu acho, eu acho que a Carla também tem CDCs, acho que é assim que se não chama. Não tenho um CDC não? De cultura. Não, está bem, mas tem não de outras tenho. Áreas, sim, não é? Sim, mas a acho que é um mecanismo normal. Eu não percebo se de facto é um projeto da Junta ou se é um projeto da Câmara, porque se é um projeto da Câmara, como foi o do 25 de Abril, esse projeto do 25 então de Abril, toda era a um cidade. Projeto que passava por toda a cidade e a Junta quer de Freguesia, por onde a Revolução passou, era um projeto. Mas eu também acho que isto deve ser feito e, portanto, dentro da cidade. A Junta de Santo António, enfim, quando se começa um projeto ele tem que começar por algum lado e, portanto, a zona da Avenida da Liberdade poderá ser uma zona piloto, mas de facto a história não está só na Avenida da Liberdade e na Junta de Santo António e, portanto, era importante saber. Fica aqui anunciado que a Junta de Freguesia da Misericórdia vai ser a segunda junta a fazer esta iniciativa. Temos poucos minutos, Carlos Ardes. É uma... E faremos todos pressão para que a Câmara apoie esse projeto da Junta. Muito bem. É uma iniciativa interessante que os novos já não são assim tão novos. Os meios, andamos com o telemóvel no bolso e podemos aceder facilmente. No Parque das Nações também existe, até feito já há alguns anos. Sim. Com diversos eu estes da Revolução espaço, já abri alguns espaços bem públicos e arte pública que está exposta e que tem um QR Code, em vez de ser uma pessoa a falar, dá acesso à página da Junta de Freguesia, onde está essa informação. E, portanto, há um potencial, não só para a estatuária que existe em Lisboa, como até diria, e ainda há uns dias estive a mexer num livro que fala sobre as árvores do Parque das Nações, e que muitas foram transportadas de um lado para o outro, vieram de outros países, isso tudo, e que toda a gente na equipa, quando eu cheguei lá com aquele livro, que é da minha coleção, toda a gente ficou, isto era fantástico ser partilhado, e pode ser uma coisa também que possa ser também disponibilizada, essa informação. Porque... É pedir à Câmara. Peço o dinheirinho à Câmara. Mas é certamente uma boa ideia, e sabemos que o Vasco Morgado, meu colega de escola, eu sou um ano mais velho do que ele, mas já na altura tinha boas ideias e era uma pessoa pela família muito ligada à cultura e que continua a dar passos interessantes nessa área. Ana Jara. Então, pois é importante que a cidade seja lida e seja lida por cada vez mais pessoas e, portanto, esta iniciativa de adicionar à estatuária de Lisboa a sua história, uma interpretação particular, sim, é importante e relevante. Agora, penso que a Junta de Freguesia de Santo António fez isto com uma série de, não só estatuária, mas também escultura, e englobou aqui alguns exemplares, nomeadamente uma obra do Rui Chaves, que mereceu algum contraponto. E acho que é importante perceber aquilo que é passível de ser interpretado, um lugar, a estatuária da cidade, e outra que é a arte pública ou o significado desta arte, que é muito mais subjetivo e, portanto, pertence ao autor, também pertence a quem usufrui, quem passeia, quem vê, quem olha, quem se emociona, quem possa estar num espaço público a usufruir da arte que a cidade oferece. António Proa, vamos ao fado. O fado é seu. Bom, eu esta semana escolhi, por razões que me parecem óbvias quando eu disser o nome do fado, escolhi... É o fado dos Açores, interpretado pelo Cajo do Carmo. Houve ontem eleições nos Açores, depois de eleições de ontem, acho que é uma boa inspiração para termos um fado também que fala sobre os Açores. Estaremos então com o fado dos Açores. Estamos não no Fórum Lisboa, como eu tenho dito nas últimas semanas, de forma errada. Estamos em archive.org. Agora é aí que está o nosso programa. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima semana, porque Lisboa também é o nosso fado. Já nascem as belas dunas, já estão a cinza dos meus cabelos, outono chove dentro do meu coração cerrado que não tem dono. Cerrado que não tem dono, outono, coração pedra queimada marcada por tantas noites sem sono à espera da madrugada, tirando as aspas dos olhos, do grande mar da minha distância. As aspas dos ananases são as espadas da minha infância. São as ilhas dos Açores, a ilha dos meus amores, e o azul a que pertences, o azul dos olhos a cor das hortênsias. Longura da minha ilha presente, a dor de uma rosa emigrada resiste, lava lavando a alma da gente, vulcão de um homem triste. Deserta de mim, desde que foste naquele vapor, menina do mar sem fim, cercada por água, amor, tirando as aspas dos olhos do grande mar da minha distância. As aspas dos ananases são as espadas da minha infância. São as ilhas dos Açores, a ilha dos meus amores, e o azul a que pertences, o azul dos olhos a cor das hortênsias. E o azul a que pertences, o azul dos olhos a cor das hortênsias. A ilha dos meus amores, o azul dos olhos a cor das hortênsias. São as ilhas dos Açores, o azul dos olhos, a cor das hortênsias.